Hoje acordei pra vida linda. Vem cá, passar um tempo comigo em casa. Quem sabe casar, dividir o altar, vestido branco, buquê. Em uma igreja qualquer, dia e hora, sei lá, querida, vim de lá. Melhor champanhe pra estourar, fui buscar as alianças e pá. Pra te fazer a minha mulher. Sua segurança é tão irônica quanto o filtro de um tabaco. Você me fez mais forte e se tornou meu ponto fraco. Eu sonhando em levar vida de artista, queria ser o Mr. Catra. Você me fez amado Batista. Querida, veja, nem a perfeição te resume o motivo do meu ciúme. Eu sem malandro, cantadas ela recebe, se acostume. O aroma do paraíso me lembra o seu perfume. O seu adeus me deixa triste. Então vamos aproveitar mais um pouco e esquecer que o mundo existe. Eu não sei dizer, eu não sei porquê. Eu não sei você me abrace. Poder te fazer até o amanhecer. Poder te amar antes que o mundo acabe. Eu não sei dizer, eu não sei porquê. Eu não sei você me abrace. Poder te fazer até o amanhecer. Poder te amar antes você que o mundo acabe. Você querendo ter filhos, eu querendo ser pai. Você cantando Sweet Child, I don't mind you, baby don't cry. Esquece o mundo moderno, vamos nos amar à moda antiga. Porque amor não se compartilha pelo Wi-Fi. Eu perto de você paraliso, tremo como se eu sofresse de mal de Parkinson. Vou te levar pro motel, tipo naquele clássico. Som do Jackson, do calçadão pro altar, do vestido ao véu. Do trabalho pra casa, da cama pro céu, do sofá pra qualquer lugar. E cada viagem nossa, nossa, uma nova lua de mel. Minha Madonna, menina mandona, triste felizona. Faz da bagunça uma zona, é Mona Lisa, às vezes Mona. Um amor subjetivo, como eu vou morrer de amor. Se é pelo seu amor que ainda vivo. Peças de roupas enfeitam o chão, escarpas a mesa, a briga. Você com a minha camiseta feminista e sinta liga. Ó que liga esse recado, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado. Eu não sei dizer, eu não sei porquê. Eu não sei você me abrace. Poder te fazer até o amanhecer. Poder te amar antes que o mundo acabe. Eu não sei dizer, eu não sei porquê. Eu não sei você me abrace. Poder te fazer até o amanhecer. Poder te amar antes que o mundo acabe.